Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas, amigos, o disco do dia de hoje traz Elisa Ador, com seu álbum Novos Tempos. Um lindo canto com o gosto de viver, pintou bonito e ganhou meu coração. Ai, como é bom viver de amor e até morrer de amor é bom. De Amor é Bom, de João Nogueira e Edil Pacheco, abre o disco com um swing otimista e amoroso. É bom se ter poder, porque poder pode podar. É bom a gente ter o que ninguém pode ganhar. Saber o que será no dia de amanhã. Comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom vivan. Comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom vivan. Novos Tempos é o disco de estreia de Elisa. A cantora, também ela, despontou no centro nevrálgico do samba carioca, que é o bairro da Lapa. E de lá, sua voz conquistou a cidade. Confira em Mar de Copacabana, do nosso Gilberto Gil. Já mandei lhe entregar o mar que você viu, que você pediu pra eu dar. Outro dia em Copacabana, talvez leve uma semana pra chegar. Talvez entregue amanhã de manhã, manhã bem cedo, tecida de sol, lençol de seda dourada envolvendo a madrugada toda azul. Lençol de seda dourada envolvendo a madrugada toda azul. O disco foi produzido por Edu Krieger, mais um nome que se impõe no samba e na Lapa, e traz uma seleção de músicos de alto nível, como Nicolás Krasik em Janaína, de autoria da própria Elisa. Dia 2 de fevereiro, eu joguei flores no mar. Dia 2 de fevereiro, eu joguei flores no mar. Fui pedir a Janaína o amor verdadeiro. Vi você chegar, fui pedir a Janaína o amor verdadeiro. Vi você chegar, deixo que a onda me pegue, me embale, me leve. Eu me entrego e acredito na força do mar. Sei que essa água sagrada que me trouxe o seu amor vai me afastar do perigo e curar minha dor. Bem de mansinho admiro areia e conchas, amarro as flores de leve pra não machucar. E com o peito apertado, olhar marejado, peço a rainha dos mares pra você ficar. Dia 2 de fevereiro, eu joguei flores no mar. Dia 2 de fevereiro. Edu Krieger compôs e Elisa gravou Alguém que Chora. Não se deve rir de alguém que chora. A lágrima de amor, quando evapora, faz a dor passar, faz até chover, faz eu me lembrar que ainda existo sem você. Hoje a chuva fina cai lá fora, fazendo relembrar a nossa história. Que contradição, você zombou de mim, me disse não, e agora vem dizer que sim. Novos Tempos, de Elisa Ador, é um lançamento da gravadora Bolacha. Informações no site da cantora, Elisa com S, ador2des.com.br. E também no site bolachadiscos.com.br. Faz até chover. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas, este que vos fala, e sonorizado por André Rebelo. Bom fim de semana e até segunda-feira com mais um Disco do Dia.